hoje tem um búfalo da Índia. Esta raça é muito linda. Não comprei o meu ainda. Quero ter um búfalo da Índia. Todos têm um búfalo da Índia. Esta raça é muito linda. Não comprei o meu ainda. Quero ter um... Pare, pare, pare imediatamente de cantar. O que pensa que está fazendo? Não pode dizer que todo mundo tem um búfalo, se nem todo mundo tem um búfalo. Vamos receber cartas dizendo: cadê o meu búfalo? Por que eu não tenho um búfalo? E você vai consertar isso? Eu aposto que não. Então, deixa de ser bobo.